3601, decolou os 45, agora chama o controle em 120, décima 8, bom voo. 1608, obrigado, bom dia. Saúde, bom dia, 3601, não sei se foi. Só 3601 no contato, radar na decolagem, tudo muito nervo de voo 340. 340, tá, 360. Juliano, passa 150, chama o centro em 1251, antena 3325. 351, antena 3325, obrigado, Juliano. Paredo 2228, vai passar 150, chame o centro em 1288, alterna 135 decimal 3. 288, 353, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, voo 9063. 9063, bom dia, autorizada a chegada Bonf, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1015. 1015, Bonf, 4 mil pés, na Delta, né? Voo 9063. Puxe, 1095. Fogo. Você poderia descer e completar o procedimento da 190? Firmo, desça para 2000, ajuste 1015, informe o localizador livre ali, SXRY 190. 1015, 2000, reportará, Gol 9063, ele é SXRY 190. O localizador da 190, Gol 9063. Gol 9063, complete final, ILS X-Ray, chame a torre em 1895. 295 a torre, boa, Gol 9063. Torre Salvador, bom dia, Gol 9063, ILS X-Ray, Gol 90. Gol 9063, bom dia, livre pouso na pista 10, vento 1,60 graus, 14 nós. Já tenho pouso autorizado na 90, Gol 9063. Oi, Pina, tranquilo, pode reduzir a intensidade do brilho do papi? Como aumentar a intensidade? Negativo, reduzir a intensidade. Nada. Gol 9063, solo para o Zulu 4, direita, ataque via Alfa e Juliette, para remota 1-3 do pátio principal, né, me escuta? Ah, ok, remota 1-3 do pátio principal, mas se escuta via lá, gol 9063. Alfa X-Ray Oscar. Alfa X-Ray Oscar, prefiro? Alfa X-Ray Oscar, para o 4-3, para o 4-1, reposição, Alfa X-Ray Oscar, autorizado inicial reboque, após ter ingresso para a principal. Alfa na saída do parte 3, pronto para ingressar no parte 1 na posição 1-0. Autorizando, prosseguiu o reboque, repórter finalizando. Guarulhos 3-4-0. 62-51, Guarulhos autorizado, nível 360, decolada pista no zero, com primeira curva à direita, subida da El Leda Motivo. Em Motivo, intercepta Pesulu no zero e segue conforme a rota. Aciona 5042, controle 120, décima 8. Guarulhos 360, decolada 10, curva direita da El Linda Monte, vai interceptar. Meu Pesulu no zero, 5042, 1208, vai chegar 6251. Correto, 6251, chama pronto, puxa o estacionamento. Agora. Salvador, bom dia, será o 9972? Sim, para o controle. Confirmo, bom dia, é o Sideral 9972. Sideral 9972, bom dia, autorizado chegada a mar e desça e mantenha 3 mil pés, ajuste 1015. 3 mil 1015, quatro anos, vai direto, tá, Pio Luna? Autorizado ESTAP, ESTAP completa a chegada a Mari. ESTAP completa a Mari, obrigado, geral na nave. Do término, bom dia. Canar 6251, posição 5, puxa pega para nós. Livre, puxa, chama táxi 6251. Camarelo. Para estacionar 6251, informa. 1943 de moda, 1944, está no galera. Nar 6251, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera do 118, decimal 95, ajuste no 095. 15, ponto espera via alta, via Nar 6251. Meu ponto era localizador, federal 9972. Chanel 6251, bom dia, a linha decola piscina 0, vento 1,40 graus, com 5 nós. Liga a linha decola piscina 0,65. Estabilizado localizador, Sideral 9972. Ok, complete final e LS XG, chame a torre em 1895, Sideral 9972. É uma torre 9572. Torre Salvador, Sideral 9972, estabilizado, trem baixado travado. Sideral 9972, boa noite, continua a aproximação, olhando pista livre. Guarda a pista livre, Sideral 9972. 9972, livre pouso na pista no 0, vento 1, 50 graus, 149. Livre pouso no 0, sinal 9972. Oceanair 6251, decolou os 40, controle 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia. Escuta Sideral, táxi Alf Kilo para o pátio 3, centro balizador, Salsor 42. Controle de Salvador, Oceanair 251. 251, passou 170, continua em ascensão, 360, saída da EL. 370, saída da EL, 6251.